Quando você se cala, Deus fala por você. Essa canção é a minha história. Tudo o que eu passei, eu vivenciei. Mas eu tive um advogado fiel ao meu favor. Quantas vezes eu quis gritar para acalmar a minha dor. Se levantaram pra falar, sem saber quem realmente sou. A circunstância me pediu para eu me expor. Mas o meu coração na mesma hora me lembrou que quando o homem cai, Deus se levanta e fala a seu favor. E o maior dos advogados a minha causa já tomou. O seu juízo nunca falha, sua justiça não tem fim. Rasgando o coração em luto, eu me vi como Davi. Eu fiz silêncio pra Deus falar, me escondi pra Ele aparecer, abanar. Eu descansei pra Deus trabalhar, e dos seus ombros fiz travesseiro. Eu dormi pra casa Deus guardar, deixei a guerra pra Ele lutar. Em lágrimas falei pra Ele decifrar, angústias que só minha alma sabia contar. Mas em meio ao meu silêncio, o soprar do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. Mas em meio ao meu silêncio, no soprar do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. Oh, meu irmão, não fala pra ninguém do teu problema não, conta pra Deus. E quando o homem cala, Deus se levanta e fala a seu favor. E o maior dos advogados a minha causa já tomou. O seu juízo nunca falha, sua justiça não tem fim. Rasgando o coração em luto, eu me vi como Davi. Eu fiz silêncio pra Deus falar, me escondi pra Ele aparecer. Eu descansei pra Deus trabalhar, e dos seus ombros se estravesseiro. Eu dormi pra casa Deus guardar, deixei a guerra pra Ele lutar. Em lágrimas falei pra Ele decifrar, angústias que só minha alma sabia contar. Olha o segredo. Mas em meio ao meu silêncio, eu fechei a porta do quarto e fui conversar com Ele. E Ele ouviu a minha voz e disse: Antônia, não conta pra ninguém não. Mas em meio ao meu silêncio, no soprar do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. Oh, eu fiz silêncio pra Ele falar, escondi pra Ele aparecer. Eu descansei enquanto Ele pelejava as minhas lutas, enquanto Ele guerreava meu favor. Eu descansei no Senhor. Oh, eu ouvi a sua doce voz me falando pra mim. Oh, e Ele me falava: meu irmão, conta pra mim. Mas em meio ao meu silêncio, no soprar do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. Eu ouvi. Mas em meio ao meu silêncio, no soprar do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. Eu fiz silêncio pra Deus falar, me escondi pra Ele aparecer. Eu descansei pra Deus trabalhar. Oh! travesseiro. É odor da lavanda e a carabaça. Deixei a guerra pra ele lutar. Em lágrimas falei pra ele decifrar. Angústias que só minha alma sabia contar. Mas em meio ao meu silêncio, no sopro do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. Mas em meio ao meu silêncio, no sopro do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. E ele me dizia assim, ó: você vai cantar o hino, você vai cantar. É o hino da vitória, oh. Ainda que muitos não estejam acreditando, ninguém acreditava. Pra você guardei um lugar na minha glória. Filho meu que chora, não fica sem resposta. Mas ele dizia: você vai cantar o hino da vida. Ainda que muitos não estejam acreditando, pra você guardei um lugar na minha glória. Filho meu que chora, não fica sem resposta. Pra você guardei um lugar na minha glória. Filho meu que chora, não fica sem resposta. Filho meu que chora, não fica sem resposta. Adore o Deus que cuida de tudo. Ele tem resposta de oração pra você hoje. Fique em silêncio, fala só pra Ele. Aleluia.